Bem, meus amigos e irmãos, vamos à cura de um leproso. É o Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo, nas passagens segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4, Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45, e Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Estava Jesus em certa cidade, onde havia um homem leproso. E eis que o leproso prostrou-se-lhe aos pés com estas palavras: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero, fica limpo. E no mesmo instante o leproso ficou limpo da lepra, recomendando-lhe então Jesus: Não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e vai fazer também a oferta que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Divulgava-se cada vez mais a fama de Jesus, e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Jesus, porém, se retirara para lugares desertos para orar. O Evangelho de Jesus, educação. Mais que isso, reeducação para toda a humanidade. Vamos aos trechos. Estava Jesus em certa cidade, onde havia um homem leproso. Vocês sabem como os irmãos leprosos eram tratados antigamente. Então, no tempo de Jesus, na Idade Média mesmo, eles tinham que andar em muitos países com um sino. Conhecia isso, Elcio? Fala no microfone. Eu vi isso em filmes, irmão Pato. E eles iam fazendo blim, blim, blim, para a turma afastar-se. O pessoal saía correndo. O pessoal saía correndo. Então, ser leproso era uma coisa trágica. Em Jerusalém mesmo havia o Vale dos Leprosos, onde a turma tinha que viver naquele filme Ben-Hur. Fica bem claro o isolamento em que eram obrigados os que sofriam do que mais tarde ficou conhecido como mal de Hansen. Mas no texto bíblico se diz leproso, sem desfazer de quem quer que seja. Isso é uma provação terrível, que muita gente que se queixa da vida devia pensar um pouco nesses que estão com mal de Hansen, dos que sofrem de câncer, dos que têm mal de Parkinson, dos que padecem com o pênfigo, que é o fogo selvagem. Então era uma coisa terrível sofrer de lepra naquele tempo. Hoje há remédios, mas mesmo assim é um drama. Isso eu estou dizendo para vocês sentirem a extensão da cura que Jesus vai realizar. E eis que o leproso prostrou-se-lhe aos pés com estas palavras: Senhor Jesus, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero, fica limpo. E no mesmo instante, o leproso ficou limpo da sua doença, recomendando-lhe então Jesus: Não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Preste atenção como eu pronunciei bem aqui o pronome. Para lhes servir de testemunho. Servir aos sacerdotes. Portanto, que devem estudar, está aqui no Diretrizes Espirituais da Religião de Deus. Está dito que as reuniões são feitas em torno do rádio ou da televisão ou com os livros da Religião de Deus. Que este é o caminho dos órgãos de base. Mas vamos aqui. Jesus ordenou ao leproso que fosse aos sacerdotes. Não dissesse a ninguém, quer dizer, ao povo em geral, porque ele queria esconder do povo o milagre. Não, Jesus não diz que para nós que brilhe a vossa luz, mas ele ia esconder a dele. É que o mestre já fizera muitos milagres públicos. Nós assistimos a vários aqui, nessa leitura do Evangelho unificado. Mas ele queria ver, se convencia os que prometeram no mundo espiritual ajudá-lo quando ele viesse cumprir sua missão na terra. Como eu disse no princípio, a lepra era um tormento para a criatura que padecia dela, também para a população que vivia apavorada. E Jesus curou um leproso e mandou direto ao templo para quê? Para mostrar àqueles homens que deviam ter olhos de ver e ouvidos de ouvir que ele trazia realmente um poder do Pai Celestial. Jesus cumpriu a sua parte. Esperamos até que alguns daqueles tenham se convencido do seu messianato. Mas nós vamos ver mais tarde que, apesar de todos os sinais, eles o crucificaram. Maltrataram de todas as formas imagináveis e inimagináveis. Mas nem por isso ele deixou de ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E disse a esses que não se convencem nunca que para eles só o sinal de Jonas. E veja, 2000 anos era sinal de Jonas no planeta Terra. A coisa teria que ser carpida aqui e agora. Essa madrugada, eu li a Emmanuel no A Caminho da Luz. No encerramento do livro, ele chama atenção para isso. A repetição desses acontecimentos. A Terra vai passar pelo que passou aquele orbe que gira em torno da estrela Capela. Multidões sairão daqui para curarem-se da lepra espiritual em outros orbes. Isso é doloroso demais. Divulgava-se cada vez mais a fama de Jesus. E grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Quer dizer, ele curava. Jesus, porém, se retirava para lugares desertos para orar. Hoje, os lugares desertos vão se tornando cada vez mais difíceis. Porque a humanidade é um barulho só, atualmente. Daí as reuniões que estamos fazendo aqui no ar e aos sábados. Não faltem. Não faltem porque é a grande oportunidade. Não vai haver outra. Não imaginem o Armagedon como também a guerra atômica. O Armagedon é também espiritual. Zarur explicou tantas vezes. É um embate nos dois planos, material e espiritual. E nós na carne vivemos nos dois planos. O plano da carne mais conscientemente, o plano do espírito ainda de maneira muito primária. Por isso estamos lutando para unir a humanidade de cima à humanidade de baixo, para que toda a população tenha plena consciência de que o espírito não é propriedade do corpo, como a maioria pensa porque vive na carne, mas é acima de tudo, o espírito é que possui o corpo enquanto é necessário. Quem manda na gente? Quem possui a gente? É a nossa roupa ou nós que possuímos a roupa? Pensem nisso. Pois não? Eu me lembrava aqui que o senhor... É, o Silvioto. Pois não, meu pai. O senhor disse o seguinte, venham aqui para a reunião do céu, mas o senhor deu uma filigrana importante, porque nós temos que tirar o barulho da nossa cabeça. Desde cedo, ao levantar no sábado, antes de vir para cá, prepare-se e venha direto para cá com seu espírito limpo. Limpo, para receber as orientações, a proteção de Deus na religião de Deus. É, nós estamos vivendo o Armagedon. Quando você quer se libertar do mal, o mal se irrita e procura botar obstáculos no seu caminho. Por isso é que eu acho que devemos entrar em sintonia sempre. Quem tem juízo fica na super rede boa vontade o dia inteiro no rádio, ligado em casa. Eu estou fazendo a minha parte. Espero que todos estejam fazendo também as suas partes. Bem, meus amigos e irmãos, vamos orar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Com a prece que Jesus deixou, que pode ser dita por toda a humanidade, porque é uma prece ecumênica, ele que trouxe à Terra o amor universal. Quando declarou aos seus discípulos, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos tenho amado. Porque ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pai Celestial, a comida que não perece, o pão para o espírito, porque o pão do corpo nós vamos consegui-lo com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Cuja misericórdia nos sustenta. Quem nos sustenta é a misericórdia de Jesus. Volve o teu olhar compassivo e também a tua generosidade para os que permaneceram aqui, neste vale que ainda é de lágrimas. Disseste, Senhor, pedi e Deus vos dará. Porque Deus não é indiferente nem a morte de um passarinho. Se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra? Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente? Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará o Pai que está no céu? E nós te pedimos, Jesus, a coisa mais preciosa desta vida e da vida no mundo espiritual, que é a tua paz que o mundo não pode dar. Somente tu tens esta paz. Esta paz que é a riqueza que ladrão não pode roubar, a ferrugem não pode consumir, nem a traça roer. Jesus ensinou que Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. E disse aos seus apóstolos e discípulos: e vós valeis muito mais que um pardalzinho. Se Deus nos dá a vida eterna, pode curar um câncer, o diabetes, o fogo selvagem, qualquer tipo de doença física. E pode curar também as espirituais. Porque Deus é Pai, não é carrasco. E a sua existência é o nosso conforto. Por isso, nós agora vamos suplicar a Deus que fluidifique o líquido que está nesses copos sobre esta mesa e também, se não houver um copo d'água, qualquer vasilhame, os nossos próprios corpos, porque nós somos compostos, na maioria, por líquido. Então, Jesus, queremos pedir-te neste momento e coloques nesses copos d'água aquele mesmo remédio que colocaste nas águas do Jordão e nas águas de Siloé. Remédio celestial que deu a cura a um cego de nascença. Aquele medicamento que só Deus conhece e que a medicina humana ainda anda à procura. Coloca Jesus o remédio celestial de cada um de nós. E que estes doentes em quem vamos pensar, doentes do corpo, doentes da alma, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção desta corrente em nome de Deus, no fato de que as vibrações que aqui são levantadas na prece, na reza, também venham a beneficiar todos os que sofrem na terra e no espaço. Atende, Senhor, ao pedido de cada um. graças, Senhor. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porquanto somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos 34 e 35. O versículo 34, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é a lei que Jesus trouxe aos cristãos e a toda a humanidade que quer viver a fraternidade, a solidariedade e o bem. Porque é necessário dar término à sociedade do homem solitário para que surja a sociedade do homem solidário. E no versículo 35, o regulamento da lei, em que Jesus diz: somente assim, se vos amardes uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. E no Evangelho segundo João, também, o Evangelho da Iniciação Espiritual, no capítulo 15, versículo 13, Jesus completa o seu ensinamento acerca do mandamento novo que trouxe à terra. Ninguém tem maior amor do que este: dar a própria vida pelos seus amigos. E é com este amor que nós damos por encerrada essa oração, nascida da alma de cada um dos aqui presentes, lembrando as palavras do Cristo, porque todos nós queremos viver a sua paz. Pois ele disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus. E o mundo não vos pode dar. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Repetimos aqui as palavras dos anjos do Evangelho do Cristo segundo Lucas aos pastores do campo, anunciando a vinda do Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus. Deus está presente. E viva Jesus, o Cristo estadista, o supremo governante da humanidade, o cabeça da humanidade, que já vem em nossos corações para sempre. A série Evangelho Unificado de Jesus você acompanha também às 16h, aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio.